Decadente 127, para falar da classificação para a semifinal do joguinho frente ao Boa, no Independência. 1-0 magrinho, gol de Mé, mas o jogo foi onde o América fez apenas o que era necessário para se classificar. Senhor Edson Fernandes, dá seu boa noite. Boa noite, é isso aí, tá todo mundo passando meio na magrela, então a gente não foi diferente não, mas tamo aí na semifinal, que é o que importa. É isso aí. Seu Jair Viana, dá seu boa noite. Boa noite, vamos falar dessa classificação magra, como o pessoal falou aí, mas o importante é classificar. Isso aí. Cornetinha. Fala, gambada, deixa eu terminar de ver os melhores momentos aqui pra comentar o jogo, pega, eu tô trabalhando. Sim, senhor. Ramon Gregório. Estamos classificados e na garda do próximo adversário. Muito bem, próximo adversário que será o Atlético barra FMF. Hã? De Vespasiano. Isso, o time de Vespasiano, Atlético barra FMF, que ganhou hoje. Eu confesso que eu não sei qual foi o resultado hoje. 1-0. Tá aqui, 1-0. Ó. 1-0 em cima da URT. Tô acabando de olhar aqui. Esse 1-0 foi de pênalti, por acaso? Não, gol contra, foi pênalti, foi pênalti? Gol contra? Gol contra. E pior que a bola não ia entrar, velho. O cara do time de Vespasiano chutou a bola pra fora, resvalou no cara e ela foi pro gol. Ah, maravilha. Grande URT. Então aí, chora mais um ano. Chora mais um ano, então, por ter sido eliminado pelo Atlético. Bom, nós estamos começando aqui. Quem ainda não entrou lá no decadentes.com.br pra votar no Bale Colatina da rodada, tem chance de fazê-lo ainda até o finalzinho do programa, quando a gente vai dar o resultado. Se vocês entrarem lá, tem texto novo do Matheus Labozier. Não se prende lá agora, não guarda a baleia depois. Agora você acompanha nós aqui, tá certo? Mas tá lá, texto sobre o jogo de ontem, que tá mais uma vez excelente, muito bom. Certo, seu Alisson? Certinho, não li não, mas eu posso acreditar que tá bom. Eu tô falando, mas também não li não. Mas texto do Matheus, você tem medo de falar que é bom? Eu li. Minha filha leu, minha esposa leu, tô igual o Silvio Santos aqui. Ô, Jair, isso eu ia falar, bicho, o Silvio Santos indica... Igual o Silvio Santos não tá, não, porque ele não via as coisas. Ele não, mas a família via. Mas a esposa dele viu e disse que é muito bom. Meu amigo, estourou a subestação aqui, eu fiquei o dia inteiro sem internet, sem nada, fiquei isolado do mundo, jogando paciência. A luz de velas. Mentira, tava de dia. Você vê que o Silvio Santos é que é vendedor do bom mesmo. Os filmes que passava após o programa Silvio Santos antigamente era Crocodilo Jogado no Esgoto, que virava um crocodilo gigante. Não, cara. Alligator, velho. Alligator, clássico, e ele cara. Ele falava que era digno de Oscar. Mas era, porra. Joutão, o Cão do Drácula, outro clássico. O Lobisomem Americano em Londres. Aí, ó. Eu assisti recentemente esse filme, viu? Clássico. É sensacional. Vamos voltar. Como é que chama? Passava depois a Porta da Esperança, velho. Era muito foda, bicho. Olha, muito bem. O Alisson, o que você me fala da pelada ontem? Ô, bicho, eu só assisti o segundo tempo. Tô na confusão danada. Hoje eu cheguei tem meia hora aqui, ó. Cheguei ontem também pro segundo tempo. Eu acho que eu assisti o melhor tempo da partida, né? Porque depois. Exatamente o que eu ia falar. Nos comentários eu vi que o primeiro tempo foi meio morno. Segundo tempo, pelo que eu vi, eu achei o América. No início ali, até fazer o gol, novamente sem inspiração ofensiva, um América que aquela velha cartilha de sempre, né? Domina as ações da partida, mas não tem muita inspiração lá na frente, aquilo não vira jogadas perigosas, não leva tanto perigo ao adversário, até que o América conseguiu fazer o gol. O gol num belo passe do Serginho e uma finalização do He-Man, se não me engano, debaixo das pernas do goleiro. E o América faz 1-0. A partir dali, o Boa teve que sair um pouco mais para a partida. E aí, quando o Boa saiu, o América teve um pouco mais de espaço e criou, principalmente ali nos últimos 10 minutos, o América chegou a criar umas 3 oportunidades, ou talvez 4, boas de gol. Rafael Moura perdeu um gol até antes, né? Que ele deu um carrinho. Tivemos ali outras oportunidades de fazer gol. Então, quando o Boa deu um pouquinho mais de espaço, quando o Boa se aventurou um pouco mais para o ataque, a nossa criatividade ali funcionou um pouco mais, mas aí a gente pecou na finalização. Que goleirinho filha da puta do Boa ontem, o cara fez 3 defesas ontem, é absurdo, velho. Mas o João também fez uma sensacional. Henrique, o cara fez 3 seguidas, Henrique. Eu lembro disso, eu lembro desse puta momento. Que pariu. Aliás, foram lances posteriores ao gol. À defesa do João Ricardo. Ao gol também, hein? Isso. E sim, ele fez. Naquele lance ele estava inspirado. Mas aquela do João também, não foram três, mas em dificuldade eu acho que ela se equipara às três, viu? Ontem, mas esse regulamento também, convenhamos, é que regulamentozinho lazarento, né? Assim, não tira vantagem do time que foi melhor, aí iguala todo mundo, se empatar vai pra pênalti. O Boa entra com o esquema tático 5-4 Bárbio. 5-4-0, então, né, Corneto? 5-4 Bárbio. Tem um gol que o Bárbio fez uma coisa que eu não tinha visto ele no América. Vai perder um gol que no. É. Ele chutou uma bola de fora que ele nunca fez o América. E ele perdeu um gol. Acho que o Rafael que salvou em cima depois. Foi. Puta que pariu. O Serginho também perdeu um gol também. Talvez até pior, não? Qual? O que o Serginho perdeu? Aquele que passa na frente do Rafael Moura e do Serginho? Isso. É, mas é que tá. É porque o Rafael Moura desvia e tira a bola do Serginho, né? Aí é difícil, assim, a meio metro, não, mas amor, haja reflexo, a meio metro, você saber que aquela bola vai ser desviada, que você tem que botar o pé no lugar certo. Eu pegaria. Mas, ele tocou na bola ainda, não? Não, toca não. Ele nem toca não. Tocou? Tocou. Ele finaliza, ele finaliza pra fora. Eu tinha tido a impressão de que não tinha tocado nele, não. Não, é por isso que eu tô lembrando. Pô, o cara perdeu o gol debaixo do gol. Mesmo assim, Ramon, o Rafael tira. Ele tava inteiro na bola e o Rafael tira a bola dele. Essa parte eu não vi, que eu só assisti pelo jogo na hora mesmo, mas depois eu não vi os melhores momentos. Não. Uh-huh. Que deve ter sido difícil também, né? O cara fazer. Cornetinha, quantos minutos teve de melhores momentos aí? Eu já até fechei, cara. Foi rápido, 5 minutos de programa. Na verdade, eu vi o gol e desliguei, tava com preguiça. Tava ruim demais de ver. Ah, eu vi o Babi errando aqui, gol, pelo amor de Deus. Como que a gente contratou essa draga, cara? Pois é, mas viu? Ainda bem que tá no Boa. Ele, o Juste, vai tudo pro Boa. Não se esqueça, a planilha um dia contratou esse cara. 5 minutos, viu? 5 minutos e 25 segundos de melhores momentos. Ó. Oh. Mas é, os 5 minutos. Gol é 3 vezes. O gol é 3 minutos e meio. Aí. Eu achei um jogo um pouco mais movimentado que os últimos, não? Foi. Foi bom, gente. O jogo foi bom. Foi ruim, porque não. O Boa tava marcando muito, o América tava sem inspiração, não conseguindo criar muita coisa. E na hora que retomava a bola, o Boa vinha com velocidade. E o Boa tava retomando a bola toda hora, porque nós erramos passo pra cacete também. Né? Não era só falta de inspiração. O América errou muito passe. Foi movimentado, porque o Boa ajudou na movimentação, né? É, exatamente. Então, assim, revi o lance aqui, vocês têm razão, o Serginho toca na bola. Então, assim, podia ter sido muito melhor. Mas, assim, não é pra sair insatisfeito com o time, né? Não é pra sair reclamando que o placar foi magro. O Boa realmente tava muito travado, tava muito fechado. E jogar contra o time assim é difícil pra cacete. Eu pelo menos não acho que foi um jogo péssimo, não. Eu não acho que o América jogou mal. Eu acho que a gente errou mais passo do que a média. Mas a gente teve o controle da partida. Isso. Então, sabe o que que rola também? Corneta falou do regulamento aí, acho que ele tá certíssimo. Você ganhar de um Boa numa primeira fase de Mineiro, sem ter que conquistar resultado nenhum, sem ter obrigação de conquistar resultado nenhum, é muito mais fácil. O América ganhou na primeira fase em cima de todos esses times do interior aí com muita facilidade. Nenhum placar muito elástico, mas os jogos eram todos tranquilos para o América. Quando você precisa ganhar é diferente. Quando você entra tendo que ganhar do Boa, e o Boa sabendo que se ele segurar... Mais do que isso, quando você não pode cometer nenhuma falha, né? É diferente. Então isso traz uma carga diferente pro jogo. Talvez isso fez o América ter mais dificuldade. Fez hoje o Atlético ter mais dificuldade contra o RT. O do Cruzeiro eu não sei como foi 2-0, mas acredito que deva ter algum momento, sim, que o Cruzeiro teve um pouco de dificuldade. Então é um pouco natural. Cara. O regulamento faz isso. Então, o empate, se tivesse sido assim, empatou, vai prorrogação, e se continuar na prorrogação, o melhor colocado ganha, na pior desempenho, você ia obrigar o time que tava com desvantagem de jogar, querer jogar também. Esse regulamento deu a chance pro cara não jogar. Então, cara, esse regulamento é aquele que faz o seguinte, velho. A única coisa que esse jogo pode ocasionar para você é uma crise, porque bicho, ganhar é o mais que esperado. Perder, velho, se você for eliminado, aí que vira merda, entendeu? Não, e é tão ridículo que no final ficou os primeiros quatro mesmo. Vamos lá. Se fossem só os quatro, apenas um time do interior teria tido mais uma rodada. Ah, mas... Né? Dessa forma, foram cinco times do interior tendo uma rodada a mais. É isso, pra eles mudou isso. Mas olha pra você ver, a qualidade técnica de todos os jogos foi péssima. Ah, mas isso é do campeonato todo, né, Gairão? Eles não ganharam renda, só o Tupi ganhou, do interior ganhou renda. Uhum. O resto todo, né, porque... Paguei o próprio da transmissão, né, Jairo? Ah, o público lá foi bom, não foi? Acho que foi, acho que lá em Juiz de Fora foi. É, Jairo, mas aí o time do interior que ganha um trocadinho que seja... Mas não tá no pacote, não? Não. Mas ele não é o mandante, como é que ele ganha um trocadinho na transmissão? É, mas ele vai ter que ganhar, o direito de imagem, Ramos. Eu até imagino que seja no pacote do campeonato mesmo. É, Cláudio, tem isso também, já tá no pacote, fase, é. Não, eu não acredito que seja assim. É sim, primeira Cláudio. Primeira fase todo mundo ganha. Segunda fase, não, não. É o pacote. Isso aí é o campeonato. Não é igual a Copa do Brasil, que vai avançando e vai ganhando mais, não. O pacote é fechado. Eu não sei vocês, mas jogo com o Boa, eu tenho uma antipatia daquele time. Eu também. O Broa? Aquela pataquada com o Joinville, que eles entraram como interessado, lembra? Uh-huh. Aquela palhaçada dos seis pontos lá, que o Joinville entrou, e aí eles entraram junto como parte interessada a tomar banho. Então, antipatia... Ah, velho, mas bicho. Eu tenho antipatia do Boa desde que ele era time... Desde quando ele era em Ituiutaba, velho. Desde que ele deixou de ser Ituiutaba e passou a ser um time de empresa. Não, ele como Ituiutaba já era um time chato, outro time chato. Só punha gente pra jogar 11 horas da manhã no domingo. Não, sempre foi meio chato. Mas, bicho, esse negócio também, cara. A gente, sobre esse lance aí do o já levantou a bandeira... Bicho, a gente ficou pensando, porque o Joinville, não sei o que, velho. Quem errou foi o América, né, velho? Foi, cara, se fosse a gente, cara. Não. A gente, se o tivesse na situação do América, e o América não tivesse entrado na justiça, a gente tava reclamando porque o América não entrou, velho. É a justiça. Pois, mas não. Não, mas o Boa, mas a lei é assim, cara. É por isso que a lei, ela. Bem, sei lá, ela passa por cima da moralidade. Não, aí entra o Ceará contra o Inter. Aí aquele resultado interessa a gente. Pra que nós vamos entrar como parte interessada? Deixa o pau comer lá. Se o Ceará sair, meu amigo, se o Ceará sair, se você não entrou como parte interessada, acabou o processo. Tem que entrar, Jair. Não, só se o Ceará perdeu seus pontos, nós ganhamos. Não. O que o Alisson está sugerindo é que se o Joinville... Eu não sei se isso funciona assim não, viu, Alisson? Se uma vez aberto o processo, o Joinville poderia recuar. Falar, não quero mais não. Acho que até onde eu sei, em justiça desportiva não tem isso não. Também acho que não. Mas enfim, de toda sorte, foi um erro do América, sim. O que nos deixa puto... foi um erro do América, gente, acabou. O que nos deixa puto é o fato de não ter sido um jogador que foi utilizado. Sim. Mas não interessa, né, bicho? Tá, a lei é assim, né, velho? Então, tecnicamente foi utilizado, sim, né? Tecnicamente foi. No banco ele tá em jogo, né? Não, ele entrou em jogo. Ele entrou em jogo. Teve um jogo que ele entrou, velho. Dois jogos. Nós perdemos. Não. É um jogo. É um jogo só, cara. É isso mesmo, tá certo. Tanto que os pontos que nós perdemos foi no jogo que ele entrou. O que não, ele tava não, no jogo que ele tava no banco. No jogo que ele tava no banco, ele foram dois jogos. Não, gente, a gente perdeu 6 pontos. Não, a gente ia perder 20. Não, o Corneta, a gente perdeu. Não. 21 pontos seria se ele estiver. O Jorge que estava no banco. Não, o América pediu pinico, foi punido em uma partida que ele entrou, que é o dobro dos pontos que o América disputou. Pontos. Então, beleza. Uma partida. E tem outra coisa, no final da história, ainda ficou meio macia para a América, mas é passado, né? Vamos voltar ao jogo. Já não subimos mesmo. A América, diferentemente da portuguesa, descobriu uma coisa. Galera, foi mal, fiz caquinha. Vamos ver o que a gente pode fazer? Em 93, a gente fez o quê? O que a portuguesa fez? O que aconteceu? O caso da portuguesa é um pouquinho diferente, né, Cláudio? Não, mas mesmo assim, os caras ofereceram ajuda e tal, o cara viu não vai dar certo. O problema, o problema que eu estou dizendo, que o problema maior da portuguesa, é porque a portuguesa não simplesmente entrou na justiça contra aquilo que ela achava ser injusto. A Portuguesa teve problemas ali. Alguém recebeu pro cara jogar, né? Até hoje não está totalmente claro de quem foi, quanto levou, e, enfim. Teve, mas se descobrirem que foi, fudeu, né? Porque aí eles vão ter que rebaixar muita gente, né? Não vai, o campeonato não. Acabou. É. Ah, não, mas eu acho que não. Não vai dar nada, não, cara. Porque vai. Foi nome de terceiro, já falou que foi um torcedor, velho. Esse negócio. Um dia a gente vai tomar já conhecimento era. Que é segredo de justiça, mas já era. Já era. Já era. É, foi 2014, Eduardo, não foi isso? Uhum. É. Isso, 2014. Beleza. Os melhores jogos o time da América teve nos últimos anos. Vamos voltar pro jogo de ontem. Alguém quer comentar, Jairão? Eu quero falar um negócio do ataque. É, eu tava cardíaco? Com bastante expectativa, porque da galera de lá agora, é meio que o ataque que eu tava esperando ver junto mesmo, com Serginho ali armando, e com o Ailon de um lado, Marquinhos do outro, e o He-Man de centroavante. Com a chegada do Rui, eu já prefiro o Rui em boa fase no lugar do Serginho. Então, meu ataque predileto aí por agora passa a ser Rui, Ailon, Marquinhos e He-Man. Então eu tava com bastante expectativa. Achei que o ataque produziu pouco pelo que eu tava esperando. Não sei dizer porquê, até porque achei que o Serginho foi bem. O Marquinhos acho que não, né? A torcida chegou até a pegar no pé. Aí quem viu o jogo inteiro poderia até falar mais sobre o Marquinhos aí no jogo de ontem. Mas eu gosto do fato dele ser incisivo. Mas ele erra mais que os outros, até porque tenta mais. O que vocês acharam desses quatro aí? Como que funcionou isso lá no estádio para quem tava lá? Ah, eu penso assim, eu acho, eu olhando esse quarteto lá, o Serginho movimentando, o Marquinhos realmente errando muito, mas participativo, igual você falou, e... Jairo? Oi. Achei que tinha caído aqui. E... Não, é porque... Achei que tinha dormido. Não. Não, olha, ô bicho, a tensão que eu tava no jogo ontem, quase que eu não dormi, foi de noite, viu? Pô, que na hora que saiu o gol foi pesado. Mas assim, o He-Man... Até o gol, ele tava muito apagado. Mas ontem foi um jogo difícil pra gente falar de ataque, o Alisson, você não acha, não? Porque, assim, o time tava retrancado demais. O Boa tava muito retrancado, jogando em contra-ataque. 5-5-0, né? Ou 5-4 Barbie, como diz o Corneta, né? Então, assim, não foi um jogo muito típico, não. Sabe o negócio que eu achei engraçado depois? Porque vida de centroavante é um negócio... E aí, também uma coisa que eu sempre falo, assim, como que a imprensa mineira, às vezes, trata o América com uma superficialidade danada. Às vezes eu tenho a impressão que os caras nem veem os jogos do América direito e aí fazem as manchetes em cima só dos resultados. Eu vi algumas manchetes de alguns... Eu vou contar uma verdade, vou dar um furo de reportagem aqui, na verdade os caras ligam pro Corneta e perguntam como foi o jogo, velho. Quem fala é o Corneta, que é o informante dos caras, velho. A verdade um dia ia aparecer, né? A verdade um dia aparece. Eu vi umas chamadas falando assim, enaltecendo o He-Man como tipo assim, o salvador da pátria, e o cara equilibrou, acho que tem até uma que fala assim, He-Man desequilibra a favor da América e tal. Bicho, ele fez o gol, beleza. Mas pra falar que desequilibrou a favor da América, aí eu fiquei pensando, um cara igual o He-Man, se ele fizer ali uma média melhor de gols, o nego já sai falando que ele tá jogando pra caramba. Não tô pegando no pé do He-Man, não. Mas eu li algumas chamadas que eu pensei, bicho, centroavante faz um gol, a vida dele... O Ronaldo falava, né, que centroavante quando faz gol até emagrece. Tipo aquela coisa... A imprensa mineira... Vou jogar ela faz... virar atacante. A imprensa mineira ela faz a manchete do América fazendo uma mistura de melhores momentos do Globo.com com decadentes mais o grupo de WhatsApp decadentes. O cara, agora é sério, velho. Tinha um grupo de Facebook, olha, até um moderador, velho. Eu não tô brincando. O cara já fez reportagem ali de tipo assim, coisa que neguinho, não vou falar quem que era, assim, porque. Coisa que a gente jogava no grupo de zoação e os caras levavam a sério. O Cláudio conhece essas histórias, né, Cláudio? Eu já contratei quem foi o Neto Berola. É, cara. Eu já fiz a imprensa soltar uns 4 jogadores que a América contratou. Exato, cara. Não é zoeira, não. É verdade, bicho. O Corneta Americana já conseguiu fazer até matéria sobre o Toscano. No Toscano, na Globo.com, não, na... no Globo Esporte. Os caras não têm pauta, fica caçando o torcedor que o americano tá falando. Exatamente, bicho. E a gente sabe que ouvir torcedor americano, como, né, como somos nós cinco aqui, não é uma coisa muito saudável. Muito bem. Eu concordo com o Jair, viu, Alisson? É meio complicado falar, assim, teve muito erro. Acho que, assim, o primeiro tempo, a baixa qualidade do primeiro tempo, não sei se é exatamente. O Rimei, eu até descartaria um pouco a responsabilidade dele, porque a bola quase não chegava lá. O Marquinhos errava muita bola aqui em cima, o Serginho errou muita bola, o Norberto errou bola pra cacete, até o Zé Ricardo tava errando bola, então, assim. É o que eu queria perguntar pra você. Será que o Zé Ricardo sentiu ontem o peso da semifinal? Não, tava todo mundo errando, só. Não. Não sei o que foi, não. Arrumaram o sapo ali no campo. Isso aí é. Forças ao cara. É o que a gente tá falando. É o jogo que você não pode, você não tem o direito de errar, de repente pesa também, cara. Mas enfim. Mas eu acho que jogou mal mesmo, cara. O que acontece também. Pode contagiar, né? Você vê que o time todo, os treinos não vai dando certo pra ninguém no time. Você pode ter que seja. Você acaba contagiado por aquilo e agora, e ó, uma enquete também. Polêmica aqui. Mais polêmica que Mamilos. O He-Man não foi o destaque porque ele é atleta da cachorrada? Ah, não. Você diz da imprensa? Às vezes é porque ele é o mais famosinho. O cara, quando ele é o mais famosinho do time, Corneta, basta ele fazer o gol, por exemplo, a imprensa vai em cima dele. Se ele peidar um pouquinho mais cheiroso, ele já é o destaque. Ô, Alisson, você tá andando com os meus alunos lá da escola, velho, que eles têm essa mania de falar o famosinho do Facebook, o famosinho do Instagram, não sei o quê. Mas eu sou jovem, tá, né? Linguajar jovem? Linguajar jovem. Tem que ouvir isso domingo à noite, velho. É foda, viu? É por isso que tem Danone aqui, pra aguentar essa tralha. Ai, ai, ai. Mas enfim, acho difícil de fazer essa avaliação. No final das contas, deu certo, gente. E deu certo, o que eu gostei é que, assim, não foi só essa jogada do He-Man, mas o América tava nessa de tentar sair um pouquinho mais na velocidade no contra-ataque. Quando isso era possível, né? Quando eventualmente o Boa se lançava um pouco mais ao ataque, a gente viu o América tentando fazer, que foi como saiu o gol no final das contas. E que muito provavelmente vai ser um recurso que nós vamos precisar usar na Série A. Sim. Então, o gol me agradou por esse aspecto. Mas no geral, América... é um jogo normal, né? E o América pegou o adversário, teoricamente, mais difícil também, né? O Boa é um time de Série B, né? Pois é, você vai ver, assim, dispensamos Renato Juste, William Barba, etc e tal, mas se você for comparar o elenco do Boa com o elenco dos outros times, capacidade de investimento do Boa com a capacidade de investimento dos outros times, realmente a gente pega um time mais chato. Eu tava no almoço de família hoje, cara, eu assisti o primeiro tempo do time Vespasiano e o RT, o time do RT, horrível, cara, nossa senhora. E conseguiu ainda equilibrar o jogo com o time Vespasiano, bicho. Ainda fez gol e tudo. O time Vespasiano que atrapalhou o time da ORT, cara. O ORT é muito bom. Muito bem. Aqui, eu acho que um outro destaque também é a gente falar um pouco mais aqui do gol, porque o gol foi uma jogada que a gente não costuma ver nesse América, que é uma enfiada de bola do camisa 10 para o centroavante. Não, nem só é. O He-Man também não tem feito muito gol. Mas a enfiada de bola pelo meio do camisa 10 pro centroavante partindo em velocidade é algo que a gente não vê tem muito tempo. Então, é uma jogada diferente. Isso traz algum alento aí de criatividade. Concordo com você. Foi aquilo que eu falei. Foi o que mais me agradou no gol. Não é algo que a gente veja tanto. Acho que é um recurso que a gente vai precisar usar muito. Agora, a gente não vê, porque em geral a característica dos jogos que nós pegamos desde o ano passado para cá, Série B, Campeonato Mineiro, não é jogo em que o América vai ter que usar esse recurso. O time não costuma vir para o ataque contra o América e deixar aquele buraco em que você dá essa abertura para ter esse lançamento. Em geral, os caras deixam alguém marcando lá. Quer dizer, duas coisas, né? Primeiro, em geral, o atacante do América sempre volta para ajudar na marcação, né? Você mesmo comentou que escanteio do adversário, não fica ninguém lá na frente, volta todo mundo para marcar e tal, né? Tá faltando isso, concordo com você. Mas eu acho que, em geral, é difícil a gente ter cenários do jogo em que o América tivesse essa liberdade de fazer esse tipo de enfiada. Você não acha, não? Eu tô exagerando. Eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho que é um cenário um pouco difícil, mas, por exemplo, quando isso aconteceu no jogo de ontem, O Boa tava recuado ainda. Ainda era 0-0, ainda era o resultado que o Boa precisava. Então, eu acho que é um pouco das duas coisas. Falta também ter um cara para pensar, para dar esse passe. O Serginho tem se mostrado um cara que consegue dar uns bons passes. Falta, de repente, faltava, né? De repente, um deslocamento melhor e o He-Man conseguiu fazer aquilo naquela jogada. E ele saiu em velocidade. Ele, que é um cara mais pesado, saiu realmente pelo posicionamento ali, por saber sair na hora certa. Ele saiu na frente do zagueiro, chegou antes do goleiro em condição de finalizar. Eu acho que é um pouco das duas coisas. A gente vai precisar ter mais espaço para fazer isso, mas de repente as jogadas estejam encaixando um pouco mais para que isso tenha acontecido. Mas a tendência não é que o América jogue na Série A como o Boa joga contra a gente, cara? Talvez a gente vai ser o time do interior na Série A, né, cara? Eu acho. É aquilo que a gente conversou num programa para trás, o Sérgio até discorda um pouco da gente. O Anderson disse o ano passado que ia tentar jogar uma Série A, que ele ia jogar uma Série A, que o planejamento dele era jogar uma Série A com domínio de bola, jogando no campo do adversário, com uma postura mais ofensiva. Eu acho muito difícil. Até não é por causa do Anderson, não é por causa do plantel que ele vai ter em comparação com os outros. Acho que a gente está com um plantel muito melhor do que 2016, acho que a gente fez boas contratações e conseguiu fazer o máximo que a gente podia. Só que o máximo que a gente podia ainda é complicadíssimo de ir ainda lá é pouco, enfrentar, né, um Grêmio de peito aberto, ir lá enfrentar o Flamengo de peito aberto e tal. Eu acho muito difícil. Ele falou de tentar. Nos dois jogos do Mineiro até agora, isso não deu muito certo, isso não funcionou. Dos dois jogos contra time de Série A, né? Contra Atlético e Cruzeiro. Vamos ver agora. Eu até fiquei bem satisfeito. Não deu certo no resultado, né, Wallace? Porque a postura do time em campo, Cruzeiro, a mim pelo menos, agradou. Contra o Cruzeiro, essa postura não aconteceu. Concordo. No primeiro Atlético, tempo não aconteceu mesmo. Contra o Atlético no primeiro tempo, ela aconteceu, mas ela não gerou resultado. Mas é um jogo... Exato, tem, né? Interferência externa ao jogo. É, também. A diferença também do plantel, né, cara? O Cruzeiro dificulta mais o jogo que o Atlético também. Sim. Hoje o Cruzeiro é bem mais time que o Atlético. O primeiro tempo do América contra o Cruzeiro foi uma bosta. O segundo tempo, o América teve um momento em que tentou jogar de verdade o bola e foi... Uma bela apresentação da América, apesar do resultado. Tomamos gol quando a gente estava melhor em campo, né? Agora, eu fiquei bem satisfeito, apesar de, naturalmente, torço contra Atlético e Cruzeiro, é óbvio. Mas eu fiquei satisfeito de ter passado o Atlético, cara, porque... Pra quê? Pra passar raiva quinta-feira? Não, o que a gente tá precisando é de teste assim agora, velho. O que adiantar pegar o RT, pegar a Tupi? Eu prefiro jogar com o Cruzeiro e fazer um teste do que passar raiva com essa cachorrada. Eu prefiro título do que teste. Mas enfim. A questão é a seguinte, agora. Não jogar com o Cruzeiro do que passar raiva com o Atlético agora no. Não, mas aqui, quem tem que propor o jogo agora é o Atlético, velho. A gente entra, teoricamente, os dois. O América entra com toda a vantagem, velho. Quem tem que reverter isso é o Atlético. Inclusive, é uma situação mais cômoda que a gente. Há muito tempo a gente tá em situação cômoda quanto o Atlético, né? Aqui. Pra jogar assim. Tem sugestões sobre isso, viu, Henrique? Aí nos comentários. Eu vou ler os comentários, já tem um bocado aqui, nós estamos chegando com a meia hora de programa. Agora, eu gostei dessa notícia que marcaram o jogo de ida no Independência, viu? De não levarem o jogo pro Mineirão. Acho que eles deram um tiro no pé. Acabou a luz, vai acabar a luz, anota aí, vai parecer Brasília. É de noite, esqueci que era de noite, você tem razão. Vamos lá, comentários aqui, seu Marcos Grassi, o técnico do América essa semana, podia ser um mito, só acho. A saudade do Givanildo, que ganhou um clássico contra o Paysandu lá no Pará, e o povo já fica todo oriçado. Thales Maciel, boa noite. Ailon não é jogador para jogo grande. Entraria com o Luan. Eu discordo. Alguém concorda com isso? Vê de onde veio isso? Ó, a primeira frase sobre o Ailon, eu ainda não sei dizer isso, não. Agora, a segunda frase, vamos botar o Luan, eu certamente discordo. gênero, número e grau. Que o Jairo está bêbado, alcoolizado e não está com essa capacidade aqui, de... Inclusive, galera, hoje está liberado falar mal do Anderson, viu? Hoje tá liberado. Tá liberado. Hoje ninguém vai ficar magoadinho, não. É. Daqui a pouco, mas ó, se vocês falarem Anderson, Anderson, Anderson três vezes em frente ao espelho, aparece o Sérgio. É o Anderson do banheiro. Um leg tinha a lâmina do banheiro, agora temos o Anderson do banheiro. Isso que o Jair falou aí faz muito sentido. Eu tô com o Jair total. É, não entrar o quê? Dele falar três vezes e apareceu o Anderson? Mas eu não entraria com o Luan de jeito nenhum, mas dentro do que eu acho que vai ser, disso que eu falei de ser um teste contra o Atlético, é um teste pro Ailon mesmo, porque o Ailon, isso aí que o Thales falou no início, faz sentido, o Ailon ainda não conseguiu mostrar ser um jogador de jogo grande, tem mais dois pela frente aí, Ailon, fica o recado pra você. Mas contra o Atlético é jogo grande? Menos dois, né? Eu espero jogo que grande quatro. É contra Flamengo, Corinthians, é, cara. É, velho, time Vespasiano, do interior. Thales Maciel, concordo com o Graça, peraí, que é isso, como? Ah, o Giva tinha que ser chamado pelo menos para uma palestra com o Renê. Aí, ó, passagem Belém para BH não é muito cara, não. Ainda paga um cachê da palestra? Acho vai. É preso daqui para a França, viu? Cidinho, eliminar e ganhar do Boa é sempre bom. Deteste mim de Varginha. Desejando um bom programa para a turma aqui. Muito bem. Marcos Graça, gostaria que os diletos dissertassem sobre o posicionamento do Ailon. Ele é o jogador de lado de campo ou centroavante? Eu acho que ele é de lado, não? Eu acho que o centroavante ele, é o... Ele fez mais gol jogando mais perto da área como centroavante do que na lateral. Tá, mas ele não é um centroavante, ele é um atacante. Ele centroavante é o cara paradão lá na área, né? Ele é o cara que fecha, joga na lateral, mas fecha. É. Mas não é o camisa, ele não é um camisa 9, ele não é um Rafael Moura, né, cara? Mas ele já chegou a jogar camisa 9. Não, ele já jogou. Aonde? Mas pra você, eu não lembro. Na sua escalação do América hoje. No América ele jogou de camisa 9, gente? Hoje, não, gente, talvez ele não jogou de camisa 9, talvez o América jogou sem um atacante fixo, né? Vários times já fizeram isso, o auge do Barcelona, todo mundo falava, é o fim do 9, com o 9 não jogava. O Barcelona jogava sem um 9 fixo, bom, né? Eu acho que mais jogou, um o Bolsa jogou sem o 9 ontem, velho. Quem? Ah, o Boa. Não. Você é nove, não sei, o décimo jogador. É porque o verdadeiro William Barbo foi abduzido, velho. Eles colocaram o ET aqui, tá ligado? Pro cara ver se dá pra levar o futebol pra Marte, cara. Foi tudo uma jogada. Porque tipo... ele jogou no. O campo gravitacional tava errado pra ele jogar bola ontem, digamos. Exato, cara. Tudo isso interfere. Mas o Ailon já jogou de centroavante. É claro que ele tem características diferentes de Rafael Moura, desses caras mais pesadões, mas ele já jogou de centroavante. Agora, eu, hoje, tendo o He-Man, eu escalaria o Ailon no lado, do jeito que ele tá, mas tentaria dar mais liberdade pra ele chegar mais centralizando em algumas jogadas. Ele tá tendo, não tá não? O homem tá com 6 gols, gente. Não, ele tá com uma obrigação de cruzar bem grande ali, viu? Naquela lateral, bem, assim... por isso que eu falei que nos jogos em que ele teve essa liberdade maior de chegar mais perto da área, ele rendeu mais. Mas eu não sei como é que eu colocaria isso no time, não. Então sabe, assim, é só um comentário de que é diferente, por exemplo, do Luan... Não, nossa, olha o exemplo ruim. Mas eu acho assim, eu acho que... inclusive os gols, né, assim, são muito desse tipo de jogada mesmo, entrando pela grande área ali e tal, não sei, eu acho que essa obrigação, quando bota ele ali amarrado na cordinha ali na lateral, botando pra cruzar, ontem mesmo ele ficou bem inefetivo. Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo também que é do ano passado, que vocês vão dar risada, mas que é o Felipe Amorim. O Felipe Amorim, quando ele conseguia se destacar, era recompondo e marcando pra caramba, tanto que tinha gente que defendia que ele tinha que estar no time, que ele defendia bem, sendo que ele é um atacante, eu não consegui entender isso. Mas quando ele avançava, as melhores atuações do Felipe Amorim era cruzando, era servindo alguém. Ele não tinha característica de finalizador, tanto que ele passou acho que um ano e meio sem fazer gol, nem sei se já fez depois. Não, que... Errou uns gols? Que, pelo amor de Deus. Então é diferente do caso do Ailon. O Felipe Amorim era aquele cara que você tinha que instruir ele, vai pra linha de fundo e cruza pro centroavante. O Ailon vai pra puta que pariu, né? Mas isso ele conseguiu fazer. Mas isso ele conseguiu fazer, velho. Que a gente... Ele fazia no final da Série B do ano passado, ele até atuou muito bem em algumas partidas fazendo isso. Já o Ailon... Ele foi o cara decisivo, né, cara? No final, quem que a gente nunca esperava que ia ser o cara decisivo foi exatamente ele. Já o Ailon, eu passaria a instrução para ele de tentar mais jogadas entrando para a área para finalizar, porque ele é bom finalizador. Muito bem. Maurício Kifuri da boa noite. Boa noite. Adolfo, a He-Man foi destaque, jogou bem e foi um golaço. Espero sinceramente que Iron Maiden não seja apenas jogador de jogo pequeno. Iron foi mal escalado ontem. Aí volta o Kifuri. Iron foi mal escalado ontem. Ele é atacante. Mas como a prioridade não é atacar, ele ficou defendendo. Todo mundo defendendo. Puta que pariu. Então não deu muito certo. Ficou apagado. E as poucas bolas que chegaram pro He-Man, pro He-Man, ele arriscou. Fez o gol, cabeceou, melhorou. Muito bem. Então é isso. O Adolfo ainda manda aqui que o América vai ganhar do Atlético de forma convincente. Vai ganhar os dois jogos. Escreve aí. O Adolfo, você combinou com a federação lá? Ô, carinha aí, o América vai aceitar juiz. O América vai aceitar juiz mineiro mesmo? Não, como é que é? Não teve notícia disso ainda, não. Eu pelo menos não vi nenhuma. Ó, eu não aceitaria, não. Falar nisso, eu queria comentar uma coisa que eu até mandei. Eu coloquei lá no Twitter pro Salum, pro Alencar, pra Deus todo mundo. O América apoiando a eleição desse Castelar Neto pra vista da CBF. É. Depois. Não vem não reclama. Chorar também, não. Porque esse cara prestou algum serviço pra nós? Prestou. Peraí. Em 2014, o Castelar ajudou pra caralho a América naquela oreada com a CBF, tá? Isso é o que eu conheço o pessoal da federação. Assim, a arbitragem em si não é Castelar, cara. É o Bozano, cara. É. Tá, mas peraí. Mas o Bozano é subordinado ao Castelar. Quem manda a coisa toda é o cara, velho. Ué. Não. Ele é presidente da comissão de arbitragem da Federação Mineira. É, cara, tipo assim, quem manda no ministro é o presidente, velho. Cara, Castelar ajudou muito a América com a questão lá do Eduardo, cara. Ele mas tá porque era o América, mas ajudou. Porque ele é presidente Cláudio, da FMF. Ô, Cláudio, o favor já prescreveu. Pronto, velho. Ajudou, gente. Nós levamos no furico do mesmo jeito. Não, mas podia ser pior, velho. Podia ser pior. Eu não sei quais são as opções. Então eu vou me resguardar. Não, tudo bem, só virar. Neto, ele é vice do candidato do Marco Polo Del Nero. Boa coisa não deve ser, né? Se isso pra mim não for suficiente pra desacreditar o cara. Tá, a outra chapa é quem? Não. Meu, não tem. É chapa única. Você tá entendendo? Gente, o Castelar tá sendo destaque, cara. Já tá começando, visando até FIFA daqui a pouco, cara. O cara, a gestão do cara aqui, apesar de tudo, as brigas de ter com a arbitragem, tá sendo boa, cara. Sério? Agora, não, uma coisa o Miguxo falou é verdade. Depois do campeonato desse ano, você me solta uma dessa? Não, mas não, olha só, uma coisa que... a questão de gramado, estrutura, isso. A gestão tá sendo boa, cara. O problema é a arbitragem, é outro problema, cara, igual eu falei. O pessoal da imprensa falou, depois que o Bozano assumiu, o trem piorou, cara. Aí, o Bozano nunca foi um bom árbitro, né, cara? Aí assim, a gente deve botar tudo na conta do Castelar, é foda, cara. Bom. Mas é aquele negócio, né, bicho? Quem perde a guerra não é o soldado, é o general, né? Mas aí vamos extrapolar um pouquinho, vamos tirar o Castelar da conversa, e aí eu vou defender o que o Jair tá falando, que é o seguinte, você vê tudo enquanto é clube aí reclamando, todo Deus e o mundo reclamando do Marco Polo Del Nero, que não sei o quê, que é uma bagunça, não sei o quê, não sei o quê. Todos esses caras, ou quase todos esses caras que foram presidentes da CBF aí, que fica todo mundo esculachando, os clubes vão lá e votam nos caras, velho. Exatamente. Então, aí depois... É igual... Mas não decide não, tá aqui. Mas fala um negócio pra vocês. O que decide mesmo é o voto das federações que vai decidir quem vai se eleger, cara. Sim. Então, assim, mesmo o clube se... Assim, o que acontece também... Aí eu vou fazer... Hã? Quem elege? Sim, os clubes, mas é aquela coisa, né, bicho? Infelizmente... Não, eu concordo sobre a postura, mas o que eu quero dizer... O voto não é secreto, gente. Não. O voto de federação é um negócio muito doido. Você lembra uma vez que teve um voto do Américo Stefalotoni, o cara ia votar no candidato do Cruzeiro, depois voltou atrás, pegou o envelope e votou no candidato do Atlético Amazonas, cara. O problema é todo o sistema, cara. O sistema é muito complexo, entendeu? Capital Nascimento, o sistema é foda. Vamos seguir aqui, vamos ficar falando de cartolagem. É. Já gastou. Fica chato. Aqui. Uma coisa que eu queria fazer já que nós estamos pegando a alça fora do futebol aqui. Pô, bicho, o número... Nós ainda não saímos do futebol, não, mas vai lá. Então voltando, depois no final eu falo. Vou falar. Mas aqui, não. É, eu vou falar do futebol aqui. Esse lance do Wylon, cara, é porque, bicho, o cara também tem que... O cara vai ter altos e baixos. A galera também fica numa bipolaridade em cima dele, cara. Ele é o artilheiro do América, não? Ou tô errado? Ele é artilheiro do campeonato. A não ser que o Rafinha tenha feito o gol ontem, eu acho que ele é. Não, ele é artilheiro do campeonato, pô. O cara vai ter altos e baixos também, o cara chegou agora. Eu acho que às vezes... É jovem. É jovem, vamos diminuir a bipolaridade do cara. O cara deve ser sondado pra ir pro esporte também, cara. Eu acho que ele é muito melhor que o Luan, né, produz mais. Eu acho que o Luan é mais cascudo que ele, beleza, mas aí pode ser uma outra questão de personalidade de jogador, não falando como pessoa. O estilo de jogo dele pode ser mais diferente do Luan. Mas o cara, ele é mais. Ele tá se provando um jogador que tem um aproveitamento melhor que o Luan, cara. Eu acho que a torcida tem que dar uma, né, esperar um pouquinho pra. Eu acho, eu concordo com você, e eu nem faço tanto couro assim a pegar no pé dele, não, até porque o substituto dele é o Luan, eu morro de medo de pegar no pé dele e botar o Luan. Mas eu acho que o que a galera tem, e aí eu acho que faz algum sentido, é mais talvez pelo histórico, sabe? Que eu volto lá em 2016 e eu lembro de um camarada chamado Osman, que passou o Campeonato Mineiro voando, nos enchendo de esperança. E aí chegou no Brasileiro contra times de mais nome, contra times menores, o Osman fez o que fez. Então, não tô falando, tô aqui comparando, antes que eu comecem a falar que eu tô comparando o Ilon com o Osman, não é isso não. Mas o cenário é relativamente... Mas eu acho que até a formação do Ilon é diferente, né, cara? O Osman tava jogando time de São Paulo. Vamos descobrir aqui agora. Aqui, mas eu acho até pela formação do Ilon, cara. O Osman tava jogando no... Ano passado era Chapecoense. Não, era aquele time lá do Mato Grosso, lá. O Osman não era do time São Paulo. Não, ele veio do Luverdense. Luverdense. Do Luverdense. Conhecido também como, mais bem como Luverdense. Ele saiu daqui, foi pra Chapecoense e está lá. Ano passado. O time que revelou o Wagner Love. 24 jogos. É do Luverdense. 24 jogos ano passado, fez um gol, esse ano fez 4 jogos só pela Chapecoense. Só que o seguinte, eu acho que a formação do Ayla é diferente, né, cara? O Ayla veio do Inter e tal, o cara já é acostumado a jogar contra... Já jogou contra Grêmio, né? Já pegou uns caras cascudos lá no CT. O Osman, bicho, eu acho que o cara meio que deslumbrou, enfim, né? Ficou magoadinho porque o Santos quis levar e o América, não, tem que pagar, enfim. Eu acho que a formação... Eu acho que... Não sei, cara, eu acho que são... Até questões diferentes de atleta, né? Um cara é do Inter, né? Eu também acho que é, e eu tô satisfeito com o que o Ilon fez até agora. Eu só acho que a torcida tá doida pra ver ele jogar um jogo desse grande bem mesmo, justamente pra já espantar esse início de conversa aí de que ele não joga em jogo grande. É muito início ainda, gente. Foram 2 jogos só contra o Cruzeiro e Atlético. Talvez o cara pode ter sido 2 jogos, ele não jogou tão bem, por circunstâncias diversas, não dá ainda para cravar. É a mesma história dos 5 jogos lá do Sérgio. A gente precisa esperar pelo menos uns 5 jogos grandes. Aqui, mas vem cá. Jogue bem, pra gente poder, de repente, começar a pensar: esse cara em jogo grande, ele não rende, não. Quanto o Cruzeiro, ele pode ter jogado mal, mas ele não escondeu, não, cara. Ele deu carrinho, ele entrou, ele buscou, fez uma partida ruim, mas ele não se omitiu. O América todo tava ruim no momento que ele tava ruim também, né? Sim, mas ele não se omitiu, ele tentou. Exato, ele... concordo. Então, né, pelo menos se o cara, né, ele pode estar mal, mas não tá escondendo, pelo menos é o cara que muda o jeito de ver também, né? Volto a dizer aqui também que o Ilon é o Hernandes do ano passado, é o cara que mais apanha em campo. Sim. É, exatamente. Agora, eu acho que o que passou, ele tem 2 chances aí agora, pelo menos, né, Henrique, ele tem 2 chances aí contra o Atlético para mostrar diferente. Isso, depois mais 2 contra o Cruzeiro, que é isso que exatamente. Eu espero. Exatamente. Marcos, o Maurício... Tá na hora de ganhar um título em cima do Cruzeiro, né, velho? Desde 2000, nós vimos sapeca aí, eles. Tá na hora desde 2000. Por falar nisso, depois a gente volta nesse assunto da estrelinha que saiu. Maurício Kifuri, já que pode falar do Ipiranga, ué, sempre pode. Se chutar o saco dele, acerta o Sérgio. Não! Brincadeira, Sérgio é grande demais. Tudo bem, tá aí, ó. Se chutar o saco do Henderson... Periga acertar o Serjão, não querendo deixar as crianças do Serjão órfãs. Mais algum destaque do jogo? Cri. João Ricardo, né? João Ricardo, muito bom. Voltou. Até agora. Eu dei a chance, tava aqui esperando. Olha, rapaz, João Ricardo fez boas defesas. É, não teve culpa naquele lance do deixa que eu deixo. A bola tava longe demais pra ele chegar. O Messias é que vacilou. Devia ter cutucado de cabeça de volta pro João Ricardo, ou tirado aquela bola dali de uma vez. Aquela que o Bárbio desperdiçou, ou o Rafael Lima conseguiu se recuperar e acabou salvando. Eu acredito que o Bárbio perdeu, viu? Você acredita que eu também? Eu também acredito que ele perdeu. Tá? Aquilo ali, pra mim, é mais erro do atacante do que mérito do defensor. Excesso de confiança, não foi, não? É, talvez, não, aquilo ali não é erro do atacante, aquilo é a realidade do Bárbio. Aqui, pegando aqui antes do João Ricardo, você falou, o Rafael Lima voltou a jogar bem ontem, cara. Ontem ele teve melhor que nas outras partidas, não? Teve, mas enfim. Deu uma puxotada também. Teve. É, mas eu acho que ele deu uma melhorada, cara. Posicionado. Houve um momento em que ele tava mal posicionado, teve um ataque lá do Boa. Eu não vou lembrar em que momento era, foi no primeiro tempo ainda. Em que tem uma hora que chegam ali, praticamente dois contra dois e tal. O Messias está dando o primeiro combate, ele meio que fica para fazer a cobertura do Messias, mas tem um cara nas costas dele, que é o cara que recebe o passe, e no final da conta acaba chutando para fora. Não me lembro quem foi, mas foi algo que eu reparei naquele momento. Não era coisa para ele estar fazendo. Uhum. De deixar o cara livre nas costas, não pode, né? Bem, bem basicão. Mas enfim. Ele tomou, foi um amarelo meio besta também, né? Ficou muito nervoso na hora lá e tomou um amarelo. E me preocupou, porque ele aí é um amarelo que ele leva pra semi, pra final, e pode nos deixar na mão. Não, ele tá com dois cartões, só... inclusive. Exato. É. Tomou o terceiro, já era. Ele está na Berlinda. É. O negócio é fazer 4-0 no Atlético no primeiro jogo, e aí ele já força o cartãozinho pra ficar de fora do segundo jogo. E a gente entra com o Lima, se o Lima estiver bem, né? Ele tava sem zagueiro. Ele jogou em Nova Lima porque a gente tava sem zagueiro. Então... Não, Lima não jogou, não. Lima tava machucado. Entrou o Matheus. Exato. O Rafael Lima jogou em Nova Lima porque a gente tava sem zagueiro pra botar ali, né? Ah, tá. Enfim. Mas pensando aqui agora, se ele tava. Não sei, se ele tava. Pô, só o cartão pra não jogar esse não, não dava, gol? Não, não dava, não. Eu tô querendo fazer matemática demais, não dava certo, não. É arriscado, né? Não, porque ele ia ficar suspenso no primeiro jogo da Semi, no máximo. Se ele tomasse o cartão no contra o Vila. E ele não jogava contra o Boi e zerava, não? Não, ele tinha um só, o segundo dele agora. Ah, não, desculpa, é verdade. E agora tá com o segundo. Enfim, é risco. Aí, aliás, completou ontem, comentário muito bem lembrado pela imprensa, ele completou ontem 32 jogos seguidos pelo América. Então tem 32 jogos Série B e Campeonato Mineiro, em que o Rafael Lima não toma cartão e tá sempre presente. Não toma vermelho, não se machuca. Acho que nunca foi expulso pelo América, não foi? Acho que não. Não, expulso nunca foi. E é uma posição que tá sujeita a tomar cartão, gente. Sim. Ou seja, já não pode tomar o segundo agora também, não, e eventualmente ficar fora de uma final ou de um jogo de cena. Mas eu acho que não é nem. É da profissão. Pelo cartão, pelo jeito que ele tomou o cartão, né? Não, o jeito, que é mais... sim, o jeito incomoda. É, agora, ele é nem só cartão, né? Não é nem só a questão do. Na orelha do juiz. Não é nem só a questão dos cartões. São 32 jogos em que um cara de 32 anos fisicamente aguenta jogar direto, né? Então isso até desafia essa tendência moderna aí dos times de sempre poupar, após poucos jogos já começam a poupar os caras. O Rafael Lima tá desafiando isso aí. Eu tava diferente, né, bicho? É igual você pegar o Cafu como parâmetro também, não dá. Amiguinhos, eu lembrei que eles comentaram isso, eu lembrei uma coisa aqui interessante. O jogo contra o Vila, eu tava conversando com um dos cinco lá, né? Das cinco cabeças lá da Hidra lá, né, os mandantes da América, eu comentei que o que perguntei... A Hidra foi... Tiamat, velho, da Caverna do Dragão? Não, mas mas a Hidra, porque você corta, aparece duas no lugar, né? A gente sempre tem essa possibilidade de voltar, né? O que acontece? Eu comentei que o América tinha poupado alguns atletas, né? E eu questionei por que o Rafael Lima não fora poupado. Aham. Aí o cara assim, fala pra quem filho da puta não jogar... O cara é fominha pra caralho, ele não quer não jogar, cara. Não existe opção. Se ele Claudio, foi via. Você perguntou isso, foi ao vivo ou via WhatsApp? Porque se foi via WhatsApp, eu tenho certeza que perguntou por que que o Rafael Lima não foi apalpado, cara. Se foi pelo WhatsApp, foi esse Não, foi ao vivo mesmo, foi. Ah, lá, então. Piada interna dos erros de digitação do Cláudio. Dedos gordos. O Maurício Fury, a única falha do Rafael foi no ataque do Bárbio. Do Rafael? Do Rafael Lima? O Bárbio conseguiu chutar 3 vezes. E o Maurício também completa que gostou do 4x0, é assim que se fala. Então, acredita, Maurício, acredita. Acredita, né? O espírito do mito estará entre nós na quarta. Olha aí. Vamos levar a bandeira. Aliás, a bandeira do Givanildo tá certo. Eu acho que a gente, nós quatro, viríamos nos vestir de Givanildo, entendeu? E ficar o jogo com todo mundo com a mão no saco. Fazer aquela pegadinha marota. Cosplay de Givanildo, eu acho. Exato. Cabecinha branca. Colocar a calça lá no peito. Isso! Camisa social de manga curta com a calça santropeito. A camisa pra dentro da calça, por favor. E a camisa um pouco mais larguinha, porque tem que caber a mão e o antebraço. Exato. E a mão estrategicamente alojada na região pélvica. Do jogo, vocês querem falar mais alguma coisa? Não. Vou falar mal dos outros, é muito mais legal. Vamos falar do uniforme, cara. Exatamente, que eu pedi agora. Camisa, o que vocês acharam da camisa? Jairo, você falou primeiro que eu sempre pegou ela de perto. Bom, pois é, assim, eu queria comentar, na verdade, que foi uma promoção do Onda Verde, né? Uhum. Eles mandaram aqueles e-mails que eles costumam mandar, inclusive bem interessante que antigamente você mandava e-mail, então era num Google Forms, né, para participar. Uhum. Hoje você entra na área do sócio mesmo e tem todas as promoções que eles anunciam, estão lá, né? E aí acabaram me convidando, né, fui sorteado lá e tal, e fui ver a camisa mais cedo, na apresentação mais cedo. No campo? No campo. Eles fizeram um match day, né? Um match day é aquela promoção do Onda Verde, que a gente vai lá e anda pelos vestiários e tal, e vê por dentro o Independência e tal. Você conhece a famosa festa da salsicha alemã? Ô, louco, hein? Não, essa salsicha aí eu fui pro Jairo. O Jairo participou de todos os sorteios do festival da salsicha. Muito bem. Eita. E aí, as crianças da sala. A gente entrou lá nos vestiários, já estavam as camisas todas, né? Uhum. Foi legal porque na divulgação digital eles tinham colocado só a camisa 1 e lá dentro deu pra gente ver a camisa de goleiro, que o João Ricardo já jogou ontem. Isso. E a camisa 2 de goleiro que o Eric tava vestindo. Que é uma camisa vermelha. A apresentação foi com o Eric, com o Mateuzinho e com o Christian. E a camisa 2 do uniforme normal também, né? E a camisa 2 do uniforme normal, clara, né? Eu conversando com a Mônica, né? Que é a gestora do Onda Verde, ela comentou que a terceira camisa vai ter um lançamento específico, que ela vai ser bem diferente e tal, mas que hoje já teria que ser lançada as 4 camisas que foram, porque é obrigação da FMF, obriga, né? Você já tem que estar com 4 conjuntos de camisa, parece. Certo. 2 de goleiro e 2 de jogo. Você não pode lançar só um. Não pode lançar só um. Uhum. Então, já você não tem obrigação de misturar a coleção, 6, né? Você não pode, sei lá. Eu não tô lembrado a cor da camisa que o João Ricardo jogou. Era preta. Amarela? Preta. Preta cinza. É preta. Ela é preta com umas bolinhas cinza na manga. Isso. E na barra das camisas está escrito, né? Tu és a glória do esporte nacional. Inclusive, eu errei na live, falando que era a primeira frase, mas é a última, como meu amigo Henrique me lembrou, de fato. Era emoção. Pra caralho. Né? Inclusive, lá na live, vocês veem que o Mateuzinho mandou um abraço para o Mundo Decadentes aí, né? Pro pessoal do grupo aí. E. Tá coitado, ele é porque não sabe do que se exatamente, trata. Exatamente. Que isso, cara? Mas que aí, isso, homem de pouca fé. O cara tá fininho, tá preparado pra voltar. Eu acho mas que o realmente... cara é chassi de grilo, cara. Como que vai estar tá gordo, cara? Ah, bicho, você fica, fica parado 5 minutos sem engorda? Você engorda por osmose, velho. É a gente que sofre desse mal. Do início desse programa pra cá, o Cláudio já engordou meio quilo. Bicho, jogador. A verdade dói. Veja como a verdade dói. Continua aí sobre o uniforme, Jair. Não, então. E aí, o uniforme 2, que a maioria não viu, só viu pelas fotos, ela é bem clássico, é todo branco, com o interior da gola verde. Uhum. Alguns detalhes laterais verdes. O que vai me fazer adotar o estilo de Eric Cantona. Só andar com a gola levantada, tem uma opção. Eric Cantona, não, você tá mais no estilo Elvis Las Vegas, né, cara? Também. E aí, assim, aí houve uma pequena apresentaçãozinha com o diretor de marketing e com o cara da Footbox, que falou sobre a ressignificação das estrelas. Uhum. Ressignificação? Lembrei de você, Henrique, achei assim, muito pô, essa palavra é bonita, pô, tem tudo a ver com o design. Mas, assim, basicamente era pra explicar por que eles tiraram a vermelha. Pois é, isso que eu ia falar. Esse é o tipo de trabalho, tipo assim, na hora que o cara fala, ressignificação das estrelas. Bicho, tá só tirando, mas você pensa assim, não, é bonito, né, velho? Que não é legal, né? Não vou nem discordar. Eu nunca ressignifiquei nada, não vou nem discordar. Que foda, né, velho? Tinha um senhor na apresentação, um dos sócios torcedores que foi sorteado, ele falou, ó, essa palavra é bonita, ressignificação, eu só queria entender por que vocês tiraram a estrela da cara. Fiquei sabendo que na hora, quando o cara falou ressignificação, todo mundo falou, velho, o que é isso? Não sei não, mas deve ser importante, a palavra é bonita, né? Pro paroxina, né? A turma falou, bom, deve ser alguma coisa boa, importante, cara, pra fazer. É tão bonito, velho, não desse. Quer dizer, falar assim, nós decidimos tirar porque nós decidimos é barato. Agora, ressignificar custa caro, né? E aí, foi um pessoal daquele site Footbox, né? Que os caras são... Engraçado, eu fico pensando, pesquisador, não sei o quê. Nós temos pesquisadores tão... mais relevantes na nossa torcida, né? Mas enfim. Tanto de casa não faz milagre, meu querido. É, mas pois é, né? Não sei. Aí. Nunca fazer paz, dá oportunidade, velho. Afinal, vai falar isso pra. É. Pro Santos, do interior de São Paulo, lá, como é que chama o Santos lá? Inclusive, Miguxo, essa é uma frase que não tem sentido, porque se o Santos não faz milagre, ele não é santo. Olha aí. Então, muito assim, a discussão foi que, na verdade, ó. Momento canônico do Decadentes. É, na verdade, assim, o argumento foi: o título mais importante é bicampeonato da Série B e pronto, é o que vai ficar. E aí, o tamanho das estrelas é o tamanho isso da estrela. Isso aí foi vermelha. A ressignificação. Ah, cara. Resumindo, vai dar trabalho mudar essa porra. Tira só que a merda lá e resolve. Não. Vamos lá. O resumo foi esse. O resumo foi. Tá certo. O título mais relevante. Bom, eles falaram assim: não, porque a estrela vermelha cumpriu um propósito de marketing e não sei o quê e tal. Mas agora ela já cumpriu o seu propósito. Então agora o título mais importante é a Série B, as duas Série B. Bicampeão é importante. Ô, gente, vamos traduzir para o bom português? Vamos lá. Num dado momento, antes que a Footbox começasse a ter o seu trabalho com a América, que aliás está muito bem feito, a gente elogiou no Deca Brand quando lançou o escudo novo e tudo mais, alguém lá no passado resolveu que tinha que botar a estrela e tirou a ideia de onde? Tá errado, tá certo. Não tem nem certo nem errado. Existem escolhas. E alguém naquela época escolheu que tinha que botar a estrela da Série B, que tinha que botar a estrela da Série C, tinha gente que tinha que colocar a estrela da Suminas. Vai ter gente que vai concordar com isso, vai ter gente que não vai concordar com isso. O fato é que hoje também foi feita uma escolha de que fosse a manutenção fosse feita apenas... Escolha não, ressignificação. Foi ressignificação. Ele só chamou... Direto aí. Aí tá caro. Meu querido, vai me desculpar lá, ele só chamou de ressignificação porque você tinha já duas estrelas amarelas e você está ressignificando. Antes elas significavam uma coisa e você teve que ressignificar o que elas significavam. Pegando esse gancho aí. Viu? É por isso que eu lembrei de você, que eu sei. Muito bem. Ele tinha uma que significava gancho. 97, a outra que significava o título de 2009 da C. Ele ressignificou uma das amarelas e falou que essa agora, na verdade, é o título da B de 2017. E rancou a da Suminas. Ô, gente, realmente, assim, é porque pra gente foi muito importante. É um título que a gente tem que lembrar sempre. Mas é um título pra botar em cima do escudo? Não. Não é. O tanto que o pessoal achava que era década de campeonato. Foi delírio. Exatamente. Era tão significativo que a maioria achava que era do Deca campeonato. Isso com a faixa escrito Deca campeão de todo tamanho do lado de baixo. Então. É isso. O que eu falei. As estrelas são legado dos diretores, né? Então eles fazem questão de falar o que eles ganharam lá, né? Pronto, exatamente. Eu acho que isso. É a placa de inauguração de obra de político. Entendeu? É. Você entra lá no Mercado Central, tem a placa de inauguração lá, o fulano de tal que fez. Não. Aquilo é importante para resistência estrutural do prédio? Não, não é. É bonito? Também não é, mas tá lá. É pior, Henrique, é pior, velho. Você sabe marca de prefeitura quando muda de candidato? Também. É a mesma coisa, é o logotipo da administração. O prefeito novo muda, é isso, a cidade que se foda, o que importa é o marketing do gestor. Né? Aí muda-se a marca da cidade à torto e à direito. E a cidade em si não tem símbolo algum. Enfim, é isso. Então agora resolveram que. Rapidamente, nós vamos jogar a Série A compete na camisa, compete de campeão da Série B. Vai ter esse time falando vai, que na ter. Manga. Vão? Vai ter pet de. Eu fiquei assustado, eu pensei que era o Petkovic, velho. Eu também achei. Falei, porra, uma crise com camisa 10 aí, vai voltar o pet, velho. É. Pra bater falta ainda serve, viu? É. O Sérgio quase teve um infarto lá, que pensou, nossa, vão tirar o Mozão, vai pôr o pet no lugar do Mozão aqui? Que é isso? Vamos lá, Jair. Vai ser na manga, que a gente vai jogar com o símbolozinho de campeão da Série B. Okay. E a outra coisa é que a terceira camisa, pelo que foi dito lá, vai ser numa cor que nunca foi antes. E não é laranja, ainda bem, né? Uhum. Então, ou não, né? Nada seja tão ruim que não possa piorar. A gente sabe que ela não vai ser preta, a gente sabe que ela não vai ser azul, a gente sabe que ela não vai ser laranja. É. A gente sabe que ela vai ser rosa. Vermelha. Tem uma cor que não. Mas preta ficaria legal, cara. Preta não, o Ramon. Vermelha já foi o... Preta já é de goleiro. Não, tô falando que se fosse uma camisa preta, seria legal, acharia legal. Muita gente que reclama da 2016, se eu não me engano, inclusive seu Alisson Fernandes. É porque é muito preta, né? Porque ela tinha mais preta do que verde. É. Posso dar um chute? Sim. Pode. Amarela, por causa da Copa do Mundo. Não duvido também, não. É, eu perguntei se o lançamento seria na Copa do Brasil. Aqui, mas peraí. Na última Copa, a CBF barrou esse trem, não barrou, não. Todo mundo fez. O que aconteceu? Mas não jogou, não, cara. Ninguém jogou com a camisa amarela, não. Palmeiras jogou. O que aconteceu é que a Umbro fez os kits da Umbro 94 pros times dela e a Nike bateu o pé falando que não aceitava, que a camisa da seleção brasileira era dele. É. Porque o do Palmeiras era um amarelo, mas não era um amarelo canarinho, né, da seleção. O problema é que a camisa que a Umbro fez pros times da Umbro era a camisa amarela, era o uniforme da seleção. Quem que era a Umbro? Peraí, quem que era a Umbro, Corneto? Furacão. A Umbro fez a camisa da seleção brasileira. Peraí, Chapecoense. Furacão, Chapecoense. Acho que esses dois times que usaram... Não, Bahia. Que usaram os kits da seleção brasileira foi a Chapecoense e o Furacão. O Furacão, camisa azul e calção branco, a Chapecoense... Mas o Cruzeiro teve a camisa amarela também e eles não deixaram jogar depois. É, bom, não sei, não me lembro, mas enfim, se vai deixar jogar ou não, pouco importa. O importante é vender camisa na época da Copa. Uhum. Né? Então é isso. E se eu acertar, eu quero minha camisa. Mas aqui, eu não gostei da camisa. Se acertar, você concorda? O quê? Hã? Que ela seja amarela? Concordo, como assim? Você gosta da ideia? Eu gosto da ideia da terceira camisa ser diferente. É, se vai ficar bonito ou não é outra história. Mas eu gosto, eu não tenho nenhuma rejeição ao fato da terceira camisa ser diferente, não. Eu gosto da ideia. Imagina uma camisa amarela seleção, só com escudo América e enfim. Já tivemos a camisa de detalhes verdes, cara. Eu acho que a diferença é a forma como você... Pera aí, um de cada vez. Cinco falando não dá certo, o Alisson. Eu tava calado agora, Eu acho que a diferença é a forma como você encara a coisa. Se você encarar, por exemplo, assim, uma camisa do América amarela e tal, aí já é meio que encarando como se fosse um primeiro uniforme. Se encarar como terceiro uniforme, e a gente não tem essa cultura aqui, mas é bom que a gente passe a ter, porque já tem vários times brasileiros que fazem isso, eu acho que é mais fácil você pegar mais leve e conseguir entender que aquilo é um terceiro uniforme. Ok, concordo. Corneta, pode falar. Já tivemos a camisa amarela em 2014, você não lembra que a nossa camisa de treino era amarela e verde? Mas é de treino, né? Não, mas Deus, pra você Deus. Que é colecionador, isso é relevante. Pros americanos. Zé das cores? Não faço camisa, não, senhor. Quantas camisas amarelas você vê na Independência? Mas seria bonito, cara, uma camisa mas do América camisa, com detalhes verdes. Mas não foi vendida, cara. Então, o problema é que okay. Teve demanda, mas ela teve mas demanda. Aí foi eu... mas aí aqui. Foi a distribuição, né, velho? Outra coisa. Aqui, mas ficaria bonito, viu, cara? Uma camisa do América, né? Se fosse um amarelão com detalhes verdes, a Copa seria uma boa. Muito bem. Uma boa ideia. Mas aqui, só pegando seu uniforme... Peraí, Jair, o que você acha? Não, eu, assim, como colecionador também, eu gosto de modelos mais diferentes. Eu acho que tem abertura para esse ano, porque o modelo 1 e o 2 são bem tradicionais. Uhum. Então, eu não vejo muito errado do terceiro ser bem diferente, não. Ok. Aí, o Alisson. Eu quero opinar sobre as outras. A primeira, achei... sensacional, achei que o América acertou mais uma vez, depois de algumas críticas ali, daquela do Ronaldo Fraga, que era realmente uma camisa muito diferente. O América vem com duas aí mais tradicionais, a do ano passado e a desse ano agora, que para mim funcionam muito bem. O Jair falou que não, chegou a comentar no nosso grupo que não gosta muito da verde-limão, eu gosto, eu acho mais bonita, acho que fica mais vivo, gostei porque ela tem mais verde do que preto, isso sempre me agrada. Gostei da gola, gostei de tudo. Acho que só tem um problema, e aí o Corneta pode até falar melhor do que a gente sobre isso, que pra mim é meio que a parte comercial. A América já não é um clube que vende tanta camisa, e é uma camisa razoavelmente parecida com a do ano passado. Eu não sei se isso vai ser convidativo para as pessoas comprarem a desse ano. Ela tem diferenças grandes, tá, Watson? Só que o número branco já começa sendo uma grande diferença. Tá, não, mas aí... incomoda. Tem o símbolo com cor invertida. É, isso foi ótimo. Não, o escudo novo, pô, vai ter escudo novo, vai ter pet de brasileiro. A faixa preta, que tem um detalhe... dentro dela, tem uma listrinha fina. Na manga, né? A camisa tem mais preto do que a camisa do ano passado. Nas laterais, as camisas do ano passado eram absolutamente verdes. Essa aqui não. Ela tem duas faixas pretas nas laterais que marcam ali o final da camisa. Eu acho que ela tem diferenças suficientes para ser uma considerada uma camisa nova. É a ausência da faixa contínua nas costas. Já que a numeração é branca, eles poderiam seguir as listras nas costas. A cor da nossa camisa permite ter as faixas nas costas inteiras e não aquela janela horrorosa. Eu não sei porque a América não utiliza. A camisa Suminas, 2009, número branco, verde e preta, listrada. Eu não gostei. Eu acho a janela feia, mas a camisa ficou bonita. O kit, o kit montado completo funciona igual do ano passado, muito bem. Sim. Eu acho, cara, que o número já é o número que já foi usado pela Lupo, não já, amigucho? Eu não me recordo. Não, é diferente. Ela é diferente. Esse mas não é o caso, não. Não, o número eu achei meio confuso, assim, mas beleza, relevante, tranquilo. Mas eu acho, cara, com a América... e no campo você enxerga ele. Sim, ele não, é beleza. Sim, eu só achei ele meio estranho, assim, tá, mas beleza, né? É porque você é velho. Mas não desqualifica a camisa. A camisa eu achei linda. Eu acho que o meião tinha que ser branco, cara. É, também tenho essa observação. O meião me incomoda também. O meião branco ia ficar mais legal. O meião branco é o tradicional, né, cara? Esse uniforme jogava o seu com meião branco, né, cara? Ou cinza, né? Mas nos anos 80 que recitaram essa camisa, o seu jogava era com meião branco, cara. Eu acho que o meião branco dava um destaque maior. O branco tá no uniforme 2. O uniforme 2 tá branco de cima a baixo. Todo branco. Como diria o Rony, o Formiga... O uniforme de noiva? É, por aí. Agora, só continuando aqui então. Os de goleiro eu achei muito bonitos, os dois. Agora, o branco, bicho, aí, assim, você fica ruim aqui. Mas o branco, eu achei bonita a ideia dele ser todo branco e tal. Eu gosto dessa ideia. Mas pela ocasião de agora, de patrocinadores, aí um negócio me incomodou, porque o Semil azul... Ano passado também estava assim, ué. Sim, mas aí, deixa eu só finalizar, o Semil todo azul e o caixa no peito também todo azul. Quando eu vi a foto, se você pegar, e aí sendo mais picuinha ainda... Se você for medir ali os centímetros quadrados de azul e de verde naquela camisa, ela tem mais azul do que verde. Ano passado também já tinha esse problema e me incomodava também da mesma forma. Mas enfim, isso é uma coisa que parece ser uma força que o nosso marketing ainda não tem para discutir com patrocinadora para determinar a aplicação da marca dele. O que resta saber se a camisa vai chegar pro lojista com ou sem patrocínio. É isso que eu ia perguntar isso, agora. Inclusive, se chegar sem patrocínio. Ela está para pré-venda no novo site da nova loja, né? Parece que o América está mudando aí de fornecedor da loja virtual. Então, no novo site, não é naquele. O outro site ainda está rodando, é isso, Cláudio? Tá sim. Tem o uniforme do ano passado, tem o uniforme de futebol americano, tem tudo, o coelhinho, tudo aquilo que já tinha, continua lá no site antigo. E o novo fornecedor já está fazendo a pré-venda da nova camisa no novo site. Se você entrar lá, só tem a nova camisa e só a camisa número 1, só o modelo masculino, e aí tamanhos pequenos, médios e grandes. Não tem tamanho lona de circo. Não tem tamanho lona de circo como tinha anteriormente. Loja do Corinthians haverá. Agora, a questão, tá tão mequetrefe esse negócio, cara, que a foto é o jogador vestindo, cara. Então você nem sabe, não é a camisa que vai ser vendida, é a foto da apresentação. Pois é, só foi colocado ali, foi colocado no Instagram, foi colocado nas redes sociais. Já vi gente lá perguntando, questionando se ia ser, e não foi pouca gente, perguntando, mas é com patrocínio ou sem patrocínio? E até onde eu tinha visto, no meio da tarde, não havia resposta da loja. É um fornecedor novo, é um fornecedor de Campinas. Isso, então, leva a obrigatório aumento no valor do frete. E já me incomodou pra cacete, pra ser muito sincero. Mas enfim, vamos ver, isso aí... Mas eu vou receber a camisa e vai continuar os mesmos valores, viu, galera? Como assim? A minha loja vai continuar no ar. A loja do Boulevard continua recebendo a camisa? Não. E vai continuar? Tá, e o meu site, que é o lojadamerica.com.br, vai continuar também. Então, é isso tá que bom. Eu ia perguntar. A nova loja da América tem um novo endereço também, né? Botou um MG Campinas. Depois do América. É. A diferença é essa. Uma é lojadamerica.com.br, outra é lojadamericamg.com.br. Coisas do América. Coisas da minha. Então tá bom. Então a gente vê o que vai acontecer. Que mais? Uniforme já falando. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Tem a Theo tá perguntando o que nós achamos do Magrão. Falou, Theo, como você a melhor partida que é seu ex-amor, desencana, Theo. Largou osso. Ah, mas ele jogou bem ontem, vocês não acharam, não? Jogou o quê? Pra segurar no final do jogo? Qualquer ímpeto do boa? Não, é porque ele ficou menos tempo em campo. Sim, pois é, ficou 15. Se não jogou mal. Ele não jogou mal. O cara, também... o Magrão tá com tão pouca moral. Entra no site do Globo Esporte que nem consta que ele entrou na partida, velho. Não? Mas ele não entrou na partida. Ele usou só o torcedor dele, cara. Tá aqui que entrou. Saiu o Norberto pra entrar o Aderlan e saiu o Marquinhos pra entrar o Luan, velho. Não tem entrado o Magrão, não, bicho. É verdade, rapaz. Não tem, não. Pô, já escuto o Theo gritando gol, Globo golpista, velho. Olha aí. Mas é. Theo, seu mozão não é que existe. E durante a narração também não tem entrada dele, não, bicho. Olha só, comeram bola mesmo, ó. Cara, bicho, olha como é. Não, cara, vocês não entenderam, bicho. Foi um jogo contra o Varginha, foi um negócio de. Não, que hora que o Magrão entrou? Bicho, eu nem lembrava que o Magrão. Eu ia zoar com o Magrão. Foi 45, não foi, não, Theo? Eu acho que, cara, eu nem lembrava que o Magrão tinha entrado, velho. Quando eu falei assim, velho, o Magrão entrou. São os poderes ninja do Magrão. A Globo pode ter errado, mas o Geraldo Deca Campeão não erra lá no Twitter. E assim como o Decadentes também lá no Twitter, não erra e tá com a informação correta. Aos 45 do segundo tempo, 30 minutos, até eu vi o Magrão jogando por 15 minutos. Mais acréscimos. Ele entrou aos 45, Theo. Tá roubando o jogo aí, ó. Ele entrou aos 45. Ele ficou muito pouco tempo em campo pra achar qualquer coisa. Ele entrou no lugar de quem? Do Ailon. Foi um dos jogos que o Magrão menos errou, inclusive. Exatamente. Ele entrou aos 45, o jogo teve 3 já cresce. Ele jogou 3 minutos, gente. Na verdade, ele foi abduzido, cara. É tipo o Arquivo X, cara. Ninguém mais lembra de Magrão, cara. Tipo, tinha um programa na televisão, como é que chamava, cara? Que, além da imaginação, cara. Tive um personagem que ele foi apagado da história, cara. Eu acho que aconteceu a mesma coisa com o Magrão, velho. Daqui pra frente, ninguém mais vai ouvir falar no Magrão, bicho. Ele fez Varginha. Notícia fresquinha que o Cruzeiro já bateu o pé com relação ao jogo do sábado às 19 horas. Eles não podem jogar esse horário, tá? Eles querem, é porque eles não querem. Eu acho que atrapalha a permanente. Ou eles jogam às 11 da manhã. Não quero. Quebrei a unha. É, ou às 11 da manhã no domingo, ou às 19 horas no domingo também. Tem desfile do Paulista no sábado, não? Não, eles estão preocupados é com o público. Estão certos. Mas eles vão jogar no Mineirão, né? Não vai atrapalhar muito pra gente, não. É, eles estão preocupados é com o público. Tá certo. O Tupi já falou que... Não atrapalha, mas tem a questão do PM, né? É, e pra cidade, meu filho, dois jogos assim no mesmo dia. E outra, o mando é do Atlético, viu, gente? Não, domingo é nosso. Não, domingo é do Atlético. Desculpa. Não. Atlético é quarta-feira. Domingo é o jogo final. O jogo vai ser aos... Vai ser dois finais de semana. Ah, não, verdade, Cláudio tá coberto de razão. Domingo... Eu sempre estou coberto de razão, seu. Exatamente. Não, domingo o mando é nosso. Domingo o mando é nosso. Quinta é do Atlético. É, isso mesmo. Então realmente não pode, não, Cruzeiro. Vai se ferrar. É... Ah, mas ele vai jogar. É. Mas não sei. Não, mas cara, é... não sei, porque quando joga Atlético Cruzeiro, é. Cara, não tem a mesma. Mas é um jogo do Atlético e um jogo do Cruzeiro, cara. Ah, mas joga Atlético Cruzeiro, velho. Não sei, eu acho que dá, cara. Porque também, não, bicho, na boa. Daqui a pouco a PM vira e fala assim, ah, não pode ter torcida no... Cara, querendo ou não, o Atlético e o Cruzeiro tem... Bicho, uma coisa a gente tem que pôr na cabeça. A sociedade, Minas Gerais não pode parar por causa do Atlético Cruzeiro, Ramon, não, bicho. Ramon, é, tudo bem. Mas se dá um problema, a culpa é da PM, Ramon. É, pois é. Ah, velho, mas tem que agir com inteligência, cara. Vamos porque, ver isso aí, nós vamos jogar sábado. Querendo ou não, nós temos três times jogando Série A esse ano, né, cara? Ramon, inteligência, Cruzeiro e Atlético. Você não acha que tem uma dificuldade na relação entre esses termos aí, não? Não, mas eu acho da PM, cara, porque, não, bicho... Cara, não... mas não adianta, os caras vão... sempre vai ter um bando de idiota pra brigar lá no metrô, pra brigar no salão. Ah, mas Jair, podendo eu acho que falta melhor. Também, não, eu não tô querendo defenestrar a PM, não, acho que os caras fazem um trabalho... A vida de... A polícia militar mexe com... Só mexe com problema, cara, a polícia militar existe porque tem problema... A dinâmica dos caras é mexer com problema. Eu não tô falando mal, não. Tô falando é porque acontece mesmo. Eles estão ali pra proteger o cidadão, enfim. Mas eles querem evitar problema, Ramon. Qualquer coisa. Eu sei, acontece, cara, mas aí é o seguinte. É a culpa da PM, cara. Não é do vagabundo. Cara, mas peraí. Não, Cláudio, não é isso que eu quero dizer, não. Calma. O que eu quero dizer é o seguinte. Ramon. Não, só terminando meu raciocínio aqui, rapidinho. É porque, cara, tem que agir com mais inteligência, sabe por quê? Ah. Cara, os caras marcam briga pela internet. Então, o setor de inteligência. Cara, o último jogo América e Atlético deixou a torcida do Atlético sair pelo meio da torcida do América. Beleza, e só foi tomar providência quando teve confusão. E isso exatamente. É uma coisa corriqueira. Muito bem, entendeu? Isso é corriqueira. Você já está me apontando que tem vários problemas, sem necessariamente que nós tenhamos dois jogos na cidade, em espaços diferentes, em horários que competem. E então, jogos importantes, não né? Precisa criar uma situação em que há a possibilidade de problema. Você vai ter que espalhar o efetivo da PM e a possibilidade de problema seja ainda maior. Esse é o nosso ponto. Mas tudo bem, vamos ver o que acontece, não vamos sofrer por antecedência. Vamos para a Bari Colatina, porque nós já estamos aqui com quase uma hora e meia de programa. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Colatina do jogo. Voto popular. Tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores votados. Zé Ricardo com 7,7% dos votos. Também com 7,7% dos votos. Juninho, 15,4% Giovani, também 15,4% Ailon, 23,1% Norberto e com 30,8% dos votos. Marquinhos foi o pior em campo. Muito bem. O Alisson, o pior em campo. Você que viu metade do jogo. É, eu acho que eu ainda vou poupar o Marquinhos por ter errado, pelo fato de eu achar que ele tenta bastante. Ele ajuda nessa movimentação, o fato de a gente ter tido mais força de contra-ataque, talvez dependa um pouco mais dele, porque ele tem velocidade para isso. Então hoje eu vou de Norberto. Henrique... Muito bem, tava aqui com o microfone mudo, mas voltei. Quem mais me incomodou no jogo ontem foi Norberto também. Então eu também vou de Norberto, já vou adiantando o meu aqui. Corneta. O meu, desculpa, é o homem invisível. O cara ficou 15 minutos. Não, ninguém sabe que ele entrou. Ele entrou os 45 só. 45. Ah, mas eu não vi ele entrar também, não. Até ele também. Mas então, aos 45, você, nem você tava no campo mais. Se você não viu entrar, o Colatino é você. Ele entrou. É, ué. Nem vem. Eu vou do que eu quiser. Então tá, magrão. Oh. Amor. Cara, eu vou comprar o Miguxo, bicho. O cara conseguiu entrar numa partida e não conseguiu ser dotado, velho. Tipo assim, nem a imprensa... Gente, ele entrou aos 45. Não interessa? Ele não foi citado? Jairo. Eu acho que nem ele... Ajuda aí, Jairo. Pior que tá empatado, né? Porque Marquinhos... Ô, Jairo, eu não quero te influenciar, não, mas você devia votar no Magrão, velho. Ô, Jairo, o Marquinhos deu passe pro... Aquele cara lá que deu passe. Norberto tem 2 votos, Magrão tem 2 votos e o Marquinhos tá com 1 voto, que é o voto popular. Você tem ideia, eu não ia votar em nenhum dos 3. 2 minutos tem mais votos. Você vai votar, então? Eu ia votar no Giovani. Pode votar no Giovani. Eu ia votar no Giovani porque eu não consigo ter. Eu prefiro tanto o Carlinho no lugar dele ali, viu? É? Eu acho ele burocrático. Pronto. Eu acho que ele deixa buraco, não sei. Não gostei, ele não. Deixa o buraco, foi foda, muito hein? Bem. Então, o Colatina dessa semana foi 0,5 ponto para o Magrão, 0,5 ponto para o Norberto. E é impressionante que eu preciso de dizer aqui que dessa vez Marcão foi injustiçado. Bala não, Magrão, jogo. Né? E eu vou Magrão. Te falar, se eu sou o Magrão e escuto isso... Ô, bicho, processo, olha... Eu formulo uma reclamação... Olha a teoria, cara, conspiratória. Porque o Magrão... Cara, deixa o Alisson falar. Foi mal. Se eu sou o Magrão e escuto isso aqui, eu entro na Justiça Desportiva, eu entro na FIFA, eu entro onde for, porque também o cara entrou aos 45, ser escolhido pior em campo. Absurdo. Não, e jogou bem ainda. É o recorde que ele fez, foi bem. Cara, olha a teoria. Olha ele a teoria conspiratória. Ele quase participou do segundo gol do América no finalzinho do jogo, gente. Olha ele a teoria conspiratória, um hein? Ele teve um lance de um lance agudo no ataque do Boa. Enfim. Olha a teoria conspiratória. Primeiro, o cara já não é citado num veículo de imprensa. Segundo, o Henrique não lembra que o cara chama Magrão, como é chamado de Marcão. Estão apagando o Magrão da história. Falei isso? Falou, então, Marcão. Ato falho. Estão apagando. Cara, esse é o universo. É o universo paralelo, cara. Isso tudo começa com alienígena de Varginha. Então, beleza, pronto. Então, o Magrão e o Norberto dividem. Bala. 5 jogadores votados. Marquinhos com 7,7. Rafael Lima, 7,7. João Ricardo, 15,4. Rafael Moura, 23,1. E o mais votado ontem, com 46,2%, Serginho. Muito bem, o Alisson, melhor em campo? Não, melhor em campo, difícil, hein? Eu só vi o segundo tempo. Então, eu vou de... Pra alegria do corneta, eu vou de João Ricardo. Você só viu o melhor. Você vai de João Ricardo. Você só viu o melhor, fica tranquilo. O Bala... Novidade, né? Então, você, corneta. Vou refletir mais um pouco. Vai curtir o capim aí. Ramon. Cara, eu vou de He-Man. Você vai de He-Man? Boa. Jairo. Pelos poderes de Grayskull. Ó, menção honrosa é um cara que a gente não vota nele há um tempão, porque já tá fazendo chover, mas isso já virou comum, que é o Messias. Uhum. Merecia, jogou muito ontem, seguro, mas... ele tá jogando muito, cara. Eu acho que merecia, mas eu vou votar no Serginho. Participativo. Acho justo, concordo com você, só vou esclarecer a minha discordância, não é que Messias não tenha jogado muito, eu só acho aquela pichotada que ele deixou a bola pro Bárbio, o retiraria de qualquer lista de melhor em campo. Ah, ontem. Mas ele viu que era o Bárbio, deixa essa bosta. Não. Já jogou com o Cássio. Boa correr, fora. Hã? Tá com procuração pra defender agora? Não, mas esse meu Bárbio, pegar a bola. Sabe que é QVL, que ela o não... Claro. Junto, cara. Então deixa, velho. Tá, e o seu voto claro. Aí quem? Agora, vamos conversar. Só um pitaco aqui. Vamos conversar. Você é zagueiro. Você tá na semana de preparação pro jogo. Aí você dá uma olhada lá na escalação do adversário. O atacante que você vai marcar o Bárbio. Deve dar uma alegria interna. Você já... Assim, depende da escalação. Foguinho não vai jogar. Semana. Não. Ó, Foguinho não vai jogar. Foguinho jogou ontem, sim. Afogou? Então era o destaque do time do Boca, o Foguinho, cara. Jogou. Mas ele perdeu os poderes dele, que ele raspou o cabelo, né? Tá vendo? É por isso, cara. É. Aí virou faísca. Bíblia, né, virou faísca. Virou popeta. Aí acontece, cara. Você vê o Barbife, porra, velho, eu tô fudido, né, cara? Não, não é só que o cara vai ser ele, né? Ele acabou de chegar no time. Não, agora imagina, cara, se você falha e toma um gol do Barbie, cara. Você aposenta. Mas essa coisa, você esquece no ofensivo, né? Geralmente atrás desse negócio é porco mago que sorri, velho. Muito bem, peraí, né? Vamos terminar a votação aqui. Corneta, você vai votar em quem? Vamos no Rimé, que voltou, deixou de ser pacato e voltou a ser Rimé. Muito bem. Eu fiquei em dúvida entre Serginho e Rimé. O lance do Serginho não é só enfiada de bola, ele precisa limpar uns três ali ainda. E para colocar uma bola, né, tinha quatro ali na frente dele, para ele colocar essa bola pro Rimé. Então é um bom lance, sim, acho que é merecido. Mas o Rafael, no final das contas, fez aquele gol que a gente sabe que alguns atacantes do América dos últimos tempos, ali na cara com o goleiro, não fariam. A gente já viu lances tão bons quanto aqueles, ou até melhores, em que a bola não terminaria no fundo da rede. Sim. Olha que seria então, o último, seria o Fábio Júnior, hein? E, pois é. Eu ficaria falar isso. Então eu vou dizer o seguinte, vai para Rimé hoje. Vai para Rimé, segundo golzinho dele, para dar moralzinha. Serginho jogou muito bem, merece aí os aplausos e os votos que recebeu, mas eu vou de Rimé, então Rimé. Mas gol é gol, né, gente? Gol é gol, é isso aí. E vice-versa. Muito bem, nossa. Exatamente. É isso, gente, terminamos por hoje? Deixa eu só falar do futebol americano. Claro que deixa. O América estreia dia... Ô, gente, só um parênteses aqui que você me permite, Wars. O futebol americano... Não, vai, desculpa, vai e eu concluo. O América joga dia 1º de abril agora. Antes disso, joga dia 28. Não, estreia do brasileiro, não. 28 de abril o outro jogo, não, Henrique? Não, gente, vocês estão viajando. Deixa eu pegar aqui. Sério? Na parte do Decadentes. O América joga no dia 28 de março. Eu vou e aí joga 1º de abril? E depois 1º de abril, é. 1º de abril, o segundo jogo. Entra aí e já vai confirmando aí. Vou entrar aqui pra confirmar, mas ó, pra quem não viu, tá lá, tem uma página do Campeonato de Futebol Mineiro Americano no Facebook. A gente sempre que tiver coisa lá que seja referente ao América, a gente vai compartilhar, como a gente já faz com o Futebol Association, né? A gente vai fazer com o futebol americano também. Agora tem que achar a bendita da publicação aqui, porque foi no sexta, no sábado, mas é isso mesmo. Eu vou achar ela aqui, gente. Espera aí que vocês vão ver agora. Eu já vou achar, porque a gente postou tanta coisa depois, já achei. Pronto, tá aqui. O América joga lá em Uberaba contra o Zebus. Você tem razão, Alisson. Dia 1º, dia 1/4. Tá certo. Eu não tinha confundido. Eu achei que esse jogo era dia 28. Então, 1º de abril, aniversário do Decadentes. Jogo em Uberaba. O América joga contra o Zebus. Tá tendo live, tá tendo transmissão pelo Facebook, pra quem gosta, pra quem quiser acompanhar, então tá fácil, tem essa possibilidade, tá? A gente já sabe que vai ter live, a gente já sabe que a galera do América Locomotiva já falou com a gente que eles estão querendo juntar em algum lugar, como a América faz as blitz, tá querendo juntar pra torcida ver junto e tal. Diga, Wars. A transmissão, na verdade, é da 98 Live, que é a Rádio 98, e parece que passa até na net, né? A 98 acho que tem um canal na net, então quem quiser acompanhar assistindo na net, não sei qual canal é, mas dá para assistir ao vivo lá. E esse jogo da América vai ter transmissão contra o Zebus lá em Uberaba. A gente não sabe o horário aqui, né, Alisson? Mas eu acho que esse parece jogo... Parece que é 11 horas da manhã. Deve ser mais cedo. Quando a gente publicou isso lá na página do Decadentes, teve uma conversinha lá, teve uma brincadeira, porque dia 1º também é dia do aniversário do Decadentes. O Decadentes vai completar 2 anos nesse dia. E aí o América Locomotiva veio, pô, vamos fazer uma brincadeira, vamos não sei o quê, vamos juntar a galera, vamos fazer uma festa de aniversário. Já teve um bobo lá pedindo bolo. Eu prometi que vou dar um bolo nele. O Diego Henrique, eu acho. Enfim. E a gente ainda vê o que vai acontecer. Agora, sendo muito sincero, A gente quer fazer esse evento junto com a América Locomotiva no dia 1º de abril? Não. A gente não quer. Por que que a gente não quer? Dia 1º de abril é também o dia que está marcado o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Então, gente, vamos ver o que vai acontecer. Se, por uma questão do acaso, na mínima possibilidade do América não estar nas finais do Mineiro, a gente já tem compromisso, a gente não vai ficar sem festa, a gente vai fazer bagunça lá com o pessoal do América Locomotiva para ver a transmissão de Zebus versus Locomotiva. E os americanos de Uberaba aproveitem para ir lá seguir o Coelhão que vai estar jogando em Uberaba. Depois disso, no dia 28/4, o América joga aqui em BH, joga em casa contra o Miners, não é isso, Alisson? Isso. Muito bem. Quais eram os meus complementos aqui que eu queria? Primeira coisa é, você gosta de futebol americano? Você já acompanha o futebol americano de Minas Gerais, antes do América ter o seu time, sua joint venture com Locomotiva ou não? Enfim, se é uma coisa que você quer, que você gosta, você já acompanhava, ou que você pretenda acompanhar daqui pra frente, se você quiser ser o decadente que acompanha o futebol americano, por favor, apresente-se, né? Seja para escrever coluna no site, seja para escrever as notícias do time, seja para participar com a gente aqui ao vivo. Quando a gente estiver falando do futebol normal, a gente abre um espacinho para falar do futebol americano, não é isso, Alisson? Ou até eventualmente a gente faz uns programas mais curtinhos só para falar isso. Assim, se tiver quem queira acompanhar e que acompanhe o esporte, apresente-se e vem para cá, vão brincar disso também. O espaço está mais do que aberto. Ou alguém do time mesmo que queria participar também. Alguém do time também que queira participar e tal. Esse convite já estava feito. O Abraão tem o nosso contato, tem meu telefone direto, acho que do Alisson também, se eu não me engano. Está sabendo que o espaço está aberto, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, é que a gente pode ficar feliz, que o futebol americano promete grandes alegrias. Porque nós descobrimos que a federação é nossa. A hora da vingança. Então, meus amigos, aguardem, viu? É claro que isso é uma zoeira. Claro que não, porra nenhuma. Vou roubar a batalha. Chupa não, cachorrada, chupa mariada. Locomotiva já é tricampeão mineiro, meu filho. Então, assim, é isso aí. Nós já estamos aqui. O time já tem história. Nós vamos continuar só essa grande história. Eu digo mais: era só a Locomotiva antes, mas nós já estamos no tri do Deca. É isso que eu tenho a dizer. Achei só isso que eu quero. Eu achei que tinha que mudar o nome. Pra ficar um negócio mais mineiro, assim, tinha que chamar América Trem, mas... Tá bom. Ficou Locomotiva, vamos aceitar. Pra não virar Maria Fumaça, tem que tomar cuidado, velho. América Trem. Boa. Mas mineiro, como se o Locomotiva não fosse mineiro também. Já tinha o nome, né, Corneto? Hã? Se a parceria fosse com o Cruzeiro, já tinha o nome, ó. É, eu acho que a piada que não possibilitou essa parceria, viu? Muito bem. Do que a gente divulgou ali, antes vocês estiverem lendo Eagles, vocês podem ler já Galo FA, que é o que estão adotando agora, né? Teve jogo do Atlético, teve transmissão esse final de semana, por acaso eu passei ali pelo Facebook e vi que estava tendo transmissão. Você viu o resultado, Henrique? Eles estavam ganhando de 27-7 quando eu passei. Eu acho que 86-7, alguma coisa do tipo. Nossa senhora, então assim, o Forges deve ser um time muito forte. Mas quem assim. Quem tá vindo com tudo é o time lá de Contagem, viu? A torcida organizada. Qual tá é o time de Contagem? É o. Putz, falhou o nome aqui. Eles estão trazendo três caras que foram da NFL. Muito bem. Vou colar aqui. Ó, tem gladiadores, tem... Ah, Inconfidentes. Inconfidentes, muito bem. Inconfidentes vai pegar o Bulldogs aí dia 24, final de semana que vem. Então tá, gente. Então quem quiser acompanhar, quem quiser participar aqui com a gente, por favor, o espaço está mais do que aberto. Nós, muito provavelmente, não vamos conseguir acompanhar. Eu, daqui de Brasília, é muito difícil. E os meninos aí também não são muito ligados ao futebol americano. Ô, Formiga, você que gosta, quer não? Pega o barco aí, ó. Vamos Formiga... Tem o Breno Santos, tem uma galerinha aí que gosta. Tem um outro menino lá, como é que chama? O que ganhou o primeiro bolão, gente? Esqueci o nome dele. Eu sempre esqueço, o nome dele me falha toda vez. Rainer? Não, o primeiro bolão. Melo, não? Foi o... Não. É com A o nome dele, gente. Toda vez me falha o nome dele, é impressionante. Arthur Sanazar ou não? Tem Arthur, esse? Não. Não, mas eu acho que não é esse, não. É um outro. Não, né? Não lembro, não vou lembrar, mas quem tem ganhou o primeiro bolão, se manifeste. É, então, enfim. Na verdade, ele sabe quem ele é. Quem gostar de futebol americano, se manifesta. Ou não, né? A gente isso. tem também, não só o programa aqui, a gente tem o decadentes.com.br lá, que a gente está aberto a novos colunistas. Então, quem quiser ser um colunista do futebol americano da América lá, futebol americano da América, né? Lá, pode entrar em contato com a gente, que o espaço está aberto. E esse cara que ganhou, eu acho, eu tenho a impressão de que ele era torcedor do Eagles. Eu imagino que ele tenha abandonado depois dessa juntada com o Atlético. É o mínimo que eu espero dele. Não, ele tem abandonado e virou Cruzeiro, né? É, também, né? Mas enfim. É isso, galera. Algo mais? Isso aí. Não? Então, quinta-feira, às 8 horas da noite, no Independência. Tem o primeiro jogo de América Atlético. O mando é deles, tá? E se eu for muito sincero, eu diria ao torcedor americano que não vá. Eu não vou. Por não vá, não vá. Quinta-feira à noite. Aquele estádio ali que é ruim de sair, com as ruas apertadas. Nós vamos estar no Chiqueirinho. Se tiver espaço para o América, é no Chiqueirinho lá em cima. Sendo que a parte não, de baixo. Não, o contrato, a América não, tem que É a pitanguinha do América. Mas não fala com o setor, Ramon. Você tem, já direto acontece isso. A pitanguinha realmente é nossa. Eles dão Chiqueirinho pra gente. Não, eles não liberam a o portão 3. Sempre não, liberou, Cláudio. Não, com a América abriu a mão. Um jogo com a América abriu mão que. Duvido que eles vão liberar a pitanguinha pra gente perder renda. Sempre liberou. Bom. Liberou um jogo com a América abriu mão. Sempre liberou. Aqui. Vamos aguardar para ter notícia, então. Independente, ainda que seja toda a pitanguia do América, eu não iria. Eu me recuso a ser maltratado no meu próprio estádio, cara. Ah, eu não iria. Então, vocês veem aí o que vocês querem fazer, mas eu, quinta-feira, não iria. Então, programa de sexta. Se ganhar da cachorrada, tem programa de sexta. Se perder, só o de domingo com o pacotão. Ah, vamos ver. Vamos ver. A gente vai ver como é que tá a agenda da galera, porque... Sexta-feira tá difícil pra mim, tá difícil pra muita gente. A gente vai ver. Se tiver quórum de apresentadores, a gente faz um programa na sexta às 8 horas da noite. Se não, a gente embola tudo no programa de domingo. Se é que domingo também, o jogo é 4, acaba 6, 8 horas, vocês estão... vocês vão estar em ponto de bala fazer programa. Depende da classe. Depende do resultado, né? O de domingo, então, assim, vamos deixar segunda. Pra segunda? Vamos falar a verdade? Ô, gente, vá acompanhar aí nas redes sociais... Né? No Facebook, no Twitter e no YouTube eu acabo agendando também com antecedência. Deu sugestões. Facebook e Twitter. Acompanha nos dois e a gente avisa quando é que vai ter o programa. Certo? Certo? É isso então, senhores. Terminamos por aqui. Vamos seguir, vamos para cima da cachorrada, vamos meter os ferros, vamos direto para essa final. Porque, como disseram aí hoje, tá na hora de a gente voltar a ganhar título em cima do Cruzeiro. É isso. Deem seus abraços finais e até o próximo. Tchau, tchau. Falou. Falou, boa noite. Tchau.